Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, a partir do 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos ler esse último trecho aqui, fica até como o título da mensagem. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Fala comigo, me gloriar em Cristo Jesus e não confiar na carne. Amém? Querido, a palavra de Deus, ela fala de alguns princípios que, à medida que você pratica esses princípios, eles mudam a sua vida. Por que esses princípios mudam a tua vida? Porque à medida que você se entrega à palavra, à medida que você se deixa ser lavado pela palavra, à medida que você se deixa ser conduzido pela palavra, essa palavra ela estabelece uma condição na tua vida. É somente a palavra que vai mudar você. Não existe fórmula mágica do cristianismo, né? Muita questão das campanhas, teve um tempo, hoje muita igreja ainda faz, mas na década de 90 as campanhas viraram uma febre na igreja, né? tudo era campanha, então você solucionava problemas na sua vida através das campanhas, e a coisa não funciona assim, que a única forma, a única maneira de você mudar a sua vida é você se comportando de acordo com a palavra. Não tem fórmula mágica. À medida que você adota um comportamento pela palavra, a palavra muda você, a palavra transforma você, porque a palavra estabelece uma condição divina, um padrão divino em você, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, à medida que você se deixa ser moldado pela palavra, você vai sendo transformado. E a palavra, Jesus, ele é a própria palavra revelada. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo virou gente, a palavra virou gente, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, veio para o que era seus. Eu estou vendo, falando de João 1, veio que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o texto fala o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então, à medida que você crê na palavra, essa palavra entra em você, essa palavra transforma você. Então, o padrão de Deus na nossa vida, à medida que você, não digo se adequar à palavra, mas se moldar a palavra, porque se adequar, se torna uma palavra estranha, né? Parece que eu tenho que adequar a minha vida, os meus costumes, né? a minha forma religiosa de crer, de acreditar. Não é isso, mas o sentido é me moldar a palavra, ou deixar a palavra me moldar, não de acordo com aquilo que eu penso, não de acordo com aquilo que eu acho, mas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Porque aquilo que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu para mudar a tua vida. Quando o homem cai, ele foi separado da glória de Deus. E o homem comeu ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que o fruto do conhecimento do bem e do mal faz com você? Ué, ele estabelece, você simplesmente conhece o bem e você conhece o mal. Isso pode... E isso não pode, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso é religião. Porque o padrão, o projeto de Deus é que nós nos alimentemos da árvore da vida, porque a árvore da vida fala de eternidade, fala de princípios, não princípios humanos, mas fala de princípios que Deus estabeleceu para que você viva e funcione em todos os aspectos, não simplesmente que você conheça, que você saiba, ah não, isso eu posso fazer, ah não, isso aqui eu não posso fazer. Sabe o que diz a palavra de Deus? todas as coisas me são, mas nem tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a condição de quem se alimenta da árvore da vida. Ele conhece o mal, mas ele decide não praticar o mal. Ele conhece o mal na essência do mal, porque faz parte, está dentro da natureza dele. Mas na essência dele também, faz com, pelo fato de ele se alimentar da árvore da vida, da palavra, faz com que ele decida não praticar o mal, não viver na prática do mal, não deixar que a essência do mal domine ou governe a vida dele. Então, quando você decide se alimentar da árvore da vida, da palavra, dia após dia, hora após hora, quando você se entrega a essa prática diária, querida, a tua vida é mudada, a tua vida é transformada. E quando esse texto que nós lemos aqui, Paulo, ele fala de umas coisas preciosas. Olha, a primeira coisa que ele diz aqui, ó: acautelai-vos dos cães e acautelai-vos dos maus obreiros. Vamos deixar a questão dos maus obreiros de lado aqui, você precisa tomar cuidado mesmo, mas eu não quero falar disso hoje. Mas quando o texto fala para você acautelar-vos dos cães, está falando para você tomar cuidado com o cachorro. Quem tem que tomar cuidado com o cachorro é carteiro, né? Diz que a maior incidência, cadê o Renato? Não está aqui hoje não, né? A maior incidência de ataque de cachorro são os carteiros. Esse pessoal rala e rala demais mesmo, né? Esse tipo de cão aqui não está falando de um cachorro, mas está falando de um tipo de gente que tem comportamento de cão. E quando fala comportamento de cão, não está falando do lado bom do cão, que o cão é conhecido como um animal que é o melhor amigo do homem. Quem gosta de cachorro sabe o quanto o trem é fiel, é leal mesmo, né? Eu particularmente gosto muito de cachorro, sempre gostei. É interessante que quem gosta de cachorro, os cachorros sabem disso, né? Você vai na casa de alguém que tem cachorro, ele vem direto pro teu colo, porque ele sabe que você gosta. Agora, quem não gosta de cachorro, o cachorro já olha meio desconfiado. Eu não estou falando desse lado bom do cão. Mas quando o texto fala aqui de você ter cautela, de você ter cuidado com o cão, sabe o que está falando aqui, querido? Esse trecho aqui está falando de paternidade. No livro de Apocalipse, diz que ficarão de fora, não entrarão no céu. Fala os cães, feitos, não, fala, o texto fala os cães, os feiticeiros, os idólatras, os avarentos, os efeminados. Então, daí uma lista enorme. Mas o texto fala que também os cães ficarão de fora. Tem crente que acha que cachorro não vai para o céu. Mas não tem nada a ver. O texto ali está falando também desse tipo de gente. Sabe por quê, querido? O cachorro, ele tem uma característica estranha. Porque a cadela, quando ela está no cio, ela consegue se relacionar com vários cães ao mesmo tempo. E ela se relaciona com vários cães ao mesmo tempo e consegue engravidar de vários cães diferentes. Ela tem lá 8, 9, depende da cachorra, até 10 cachorrinhos, né? Eu já vi uma cadela de vizinho que teve 12 cães. E esses 12 cães têm a possibilidade de ser cada um de um pai diferente, sabia disso? Ela divide, a cadela divide o útero dela. Então, quando o texto fala aqui da cautela dos cães, está falando de paternidade. Está falando da necessidade de nós termos paternidade, de nós termos identidade. Querido, você tem pai. Amém? Você tem origem, você nasceu de Deus, você nasceu da palavra. Deus estabeleceu uma condição de paternidade na tua vida. Deus te colocou no lugar, Deus te deu determinadas características. Quando fala, ficarão de fora os cães, ficarão de fora esse tipo de gente que não tem paternidade, que não tem DNA, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com o reino de Deus. É gente que o útero é dividido, é gente que tem um útero que pertence a vários lugares, a várias coisas, ou a vários pseudo-deuses. Aqui está falando, querido, de alguém que tem um pai. Está falando de alguém que tem uma identidade. Está falando de alguém que nasceu de novo e nasceu da água e do Espírito. O que, que Jesus fala? Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, quando fala acautelai-vos dos cães, querido, fica longe disso, fica longe deste problema, fica longe de tudo aquilo que não representa a paternidade de Deus na tua vida, o chamado de Deus. Tem muita gente dividindo o útero, tem muita gente que, de útero compartilhado, acho que esse é o texto que mais combina aqui. Mas nós nascemos de Deus, amém? Nós nascemos da palavra. Olha o Renato ali, ó. O cachorro já te mordeu, Renato? Eu estava olhando para você ali, você senta ali, ó. Tomaram o lugar dele hoje ali, ó. Entendeu? Tomaram o lugar dele, da Rosana ali. Já mordeu quantas vezes? Quanto, irmão? Então, já mordeu muitas vezes? Eita, não, isso aí. Glória a Deus, né? Renato é carteiro, por isso que eu estou brincando com ele. Então fala comigo, paternidade. Mostra quem você é. Fala, paternidade. Mostra quem eu sou. Paternidade mostra a tua origem. Paternidade mostra de quem você é filho. Paternidade determina quem é teu pai. Paternidade determina o útero que você veio. Paternidade determina, querido, a tua identidade. Então, quando a palavra de Deus fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos desse tipo de comportamento, acautelai-vos desse tipo de gente, fica longe. Nós precisamos, queridos, aprender andar dentro de um princípio plenamente estabelecido pela palavra. A paternidade, ela governa a tua vida, porque ela estabelece em Deus quem você é e como você precisa funcionar. Queridos, no reino de Deus não dá para fazer parte de um útero compartilhado. Como é que eu vou expressar isso aqui? Nos países hindus, esses países são divididos por castas, né? E cada casta determina os deuses a quem eles pertencem. Tem o maioral dos deuses, que é o Shiva, né? Geralmente a classe nobre, políticos, as pessoas ricas do país, pertencem a esse deus. Mas a coisa vai baixando. Quanto mais pobre, mais simples a pessoa é, mas ela pertence a um outro deus que não é tão venerado dentro da nação. Então você percebe uma nação ali com mais de 1 bilhão de pessoas, mas tem mais de 300 milhões de úteros diferentes, sabia? A Índia tem mais de 300 milhões de deuses. Em um país dividido, né? Todo mundo pertence a um Deus, todo mundo serve o Deus da maneira que ele quer, da maneira que ele acha, da maneira que ele pensa. E quando nós estivemos lá, nós andamos em Varanasi, você pega uma rua assim, com 10, 12, 15 templos na mesma rua. Cada templo consagrado a um tipo de Deus diferente. E é interessante, eles se identificam pelo tipo de Deus que eles servem, né? Você vê, é muito comum aqui, algumas mulheres colocam um pingente aqui, já viram? Já viram mulher com esse pingente? Só coloca porque acha bonito, mas lá eles colocam porque aquilo representa a divindade deles. Então você está colocando um trem aqui, nem sabe o que está fazendo. Então alguns que usam turbante, aquilo identifica o Deus que eles servem. E assim você vai, a maneira deles se vestir, a maneira deles se comportar. Tudo na vida dele representa um Deus a quem ele serve. Eu vou fazer uma pergunta para você, melhor, faz a pergunta para o irmão que está do seu lado. Com quem que você parece? As tuas atitudes determinam o útero de onde você veio, querido. O teu comportamento determina e declara de onde você veio, a quem você serve, declara de quem você é filho, declara quem é teu pai. Então, no reino de Deus, nós precisamos ter identidade. A identidade quem nos dá, a identidade quem estabelece na nossa vida é o Senhor. E quando a palavra de Deus fala que os cães ficarão de fora, está falando desse tipo de gente que não tem identidade. Está falando de um tipo de gente que não tem comportamento celestial. Está falando de um tipo de gente que tem um útero compartilhado, que não tem uma identidade plena, que não tem DNA dos céus. O que Jesus fala das suas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Fala, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então fala novamente para o teu irmão, o teu comportamento determina de que útero você veio, determina quem você é, determina que você tem pai, determina que você tem um Deus, determina que você tem uma identidade aqui, determina que você tem uma filiação, determina que você pertence a um corpo. Não estou falando de denominação agora. Nós precisamos aprender, queridos, a quando olhar para a palavra, entender o que Deus quer nos ensinar. Então, cautela contra o engano, qual que é a proteção, paternidade, eu saber quem eu sou. Quer ver? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, olha o que está escrito lá. Você vai ver que tudo vai sempre girar em torno da palavra, da obediência à palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para, fala comigo, destruir fortalezas, anular nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Qual o objetivo? Anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda obediência, uma vez completa a vossa submissão. O que é altivez? O que é uma pessoa altiva? Uma pessoa arrogante. Uma pessoa extremamente arrogante. Mantém o versículo no painel aqui, querido, por favor. Uma pessoa arrogante, uma pessoa extremamente arrogante. Mas olha que o texto aqui, volta o versículo anterior, o 5. Destruímos argumentos a toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Continua aí. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. A versão atualizada diz: completa a vossa submissão. Submissão ao quê? A palavra. Fala de obediência à palavra, de submissão, de sujeição à palavra. É a única maneira de você destruir, querido, esse tipo de comportamento. Que comportamento, pastor? O comportamento que se levanta, comportamento altivo que se levanta contra tudo aquilo que é Deus, contra tudo aquilo que representa Deus, contra tudo aquilo que representa a palavra, contra tudo aquilo que representa a verdade, contra tudo aquilo que representa a condição daquilo que eu sou nele. Agora olha o comportamento que ligado à obediência e ligado à submissão a essa condição. Tem muita gente que não funciona no reino de Deus por causa disso. Sabe, Maria vai com as outras, né? Tá aqui, outra hora está ali, outra hora pensa assim, outra hora pensa de outro jeito, outra hora acha que é assim, outra hora acha que é de outro jeito. Não existe meias verdades na palavra. Só existe verdade inteira, absoluta. E são verdades que mudam você, que transformam você, porque estabelece uma condição de mudança plena e completa na tua vida. E à medida que você se sujeita a esta palavra aí, o termo submissão, quando você se sujeita a essa palavra transforma você. E olha o texto diz aqui, querido. Deixa eu ler na minha versão aqui. Estou na versão atualizada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aprenda a se sujeitar à palavra, querido. Quando você se sujeita à palavra, essa palavra muda você, essa palavra transforma você, porque essa palavra estabelece uma condição de mudança total na sua vida. Amém? Então, primeiro ponto. O segundo ponto, voltando aqui para o texto de Filipenses, Paulo fala: acautelai-vos dos cães, maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. circuncisão. Todo mundo sabe o que é circuncisão aqui, né? Sabe, né? Amém. Nem todo mundo. É a nossa famosa operação de fimose. Deus, quando chama Abraão, Deus diz para Abraão o seguinte: que o sinal que haveria entre ele e a nação que ele ia gerar em Abraão é que todo macho seria circuncidado, seria cortado, tirado o excesso da carne do prepúcio. Aquilo seria a marca, o sinal de Deus na nação do povo de Israel. Agora, a circuncisão, ela fala de corte, né? Ela fala de derramamento de sangue, mas era uma aliança. Um dos termos da circuncisão é morte, é flechada. Porque, querido, Deus só se relaciona comigo e com você morto. Qual que é a base, a essência do evangelho? É a cruz. É os católicos, né? Símbolo do cristianismo é a cruz. É o símbolo do cristianismo, é a cruz. Ela não deve ser adorada, ela não deve ser venerada. Aqui tem uma cruz, você nunca percebeu? Tem uma cruz aqui no meio. Ela é o símbolo do cristianismo, mas ela nunca pode ser venerada. Mas por quê? Porque ela representa morte. Ela representa entrega. E nós nascemos de novo no reino de Deus quando nós morremos. E o que representa a morte para nós é a cruz. Na cruz eu morro em Cristo e ressuscito para andar em novidade de vida. Na cruz eu morro em Cristo, eu me torno nova criatura. Essa é a condição. Então, quando Deus mandou o povo de Israel se circuncidar, Deus também apontava para a cruz, apontava também para Jesus, apontava para a consagração, apontava para a aliança. E o texto fala aqui para nós termos cautela contra a falsa circuncisão, contra tudo aquilo que não representa, que não tem esse elo de ligação, contra tudo aquilo que não me liga com Ele, contra tudo aquilo que não me torna um com ele. Como é que você conhece um judeu? É pela circuncisão. A forma de estabelecer, de você vai, eu quero me tornar judeu. Não nasceu, não é descendente de Abraão. Não nasceu de uma linhagem hebraica, de uma linhagem que é descendente de Abraão. Mas ele pode se tornar prosélito. Sabe quando alguém decide ser judeu, a primeira coisa que fazem com ele? É circuncidado. O cara pode ter 80 anos, filho, não tem jeito. Você tem que ser circuncidado, porque esta é a marca. Que marca? A marca que eu sou dele, que eu pertenço a ele, que eu sou o povo dele. Que o texto fala, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com aquilo que não pertence a ele. Cuidado com tudo aquilo que não representa ele. Cuidado com tudo aquilo que não faz parte do reino. Cuidado com tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus para você. Cuidado com tudo aquilo que não te liga a Ele. A circuncisão, querido, ela determina que eu pertenço a um povo que pertence a Deus. Se você continuar lendo todo o texto, é lógico. Paulo está falando que o crente tem que ser circuncidado. Mas ele fala que nós somos a verdadeira circuncisão. Porque ele fala que a nossa circuncisão aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, ali ele nos tornou como parte integrante do povo dele. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós somos circuncidados em Jesus. Por isso que Paulo fala que nós somos a verdadeira circuncisão, porque a verdadeira circuncisão, ela aponta para Jesus como elo de ligação do homem a Deus. Cuidado, querido, com tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus na tua vida. Faça circuncisão, é tudo aquilo que não faz parte da palavra. Andar no Espírito é viver uma vida alinhada com a palavra, fundamentado na palavra e sem julgo externo. Por que nós nos sujeitamos à palavra? Porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Porque a palavra tem poder de nos transformar. Porque nós nos sujeitamos a essa palavra. E à medida que nós nos sujeitamos a essa palavra tem o poder de nos transformar, de nos mudar, de nos moldar dia após dia. À medida que você se entrega a essa palavra ela vai circuncidando você. Ela vai tirando todos os excessos em você, tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus. A circuncisão, ela é extremamente higiênica. Deus estava preservando a saúde do povo de Israel. Jesus é aquele que nos dá saúde, querido. Na cruz do Calvário nós somos curados. Ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então todo excesso é tirado, toda sujeira é tirada, tudo aquilo que não faz parte do projeto de Deus é tirado, tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus é tirado, é arrancado. Por quê? Porque nós somos povo dele, nós pertencemos a ele, nós somos chamados para pertencer a ele. Então cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aquilo que não faz parte do projeto de Deus para você. Decidir andar na palavra é decidir fazer escolhas o tempo todo. Toda hora nós somos confrontados a decidir, querido. Nós conhecemos o fruto do bem e do mal, mas nós não temos o comportamento do fruto do bem e do mal. Adão escolheu o lado errado, né? Ele podia ter escolhido simplesmente viver se alimentando da árvore da vida. Ele conhecia o bem e o mal. Até porque Deus falou: se você comer, você vai morrer. Você vai se separar de mim. O entendimento do conhecimento do bem e do mal, querido, precisa me levar para a árvore da vida. Eu conheço o mal, mas decido não praticar ele. Eu conheço a essência do mal, porque ela está dentro de mim, mas eu decido não viver na prática desse mal, decido viver na prática da verdade, me alimentando da árvore da vida, que vai mudar e vai estabelecer uma condição de mudança plena e completa na minha vida. Amém? Terceiro ponto aqui, que Paulo fala: porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Fala comigo: nos gloriar em Cristo Jesus, nos gloriar em Cristo Jesus e não confiar na carne. Quando você decide confiar na carne, você entra numa barca furada na tua vida, querido. Quando nós entendemos as dimensões, né? Aquilo que nós somos: eu sou um espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Todo mundo fala: eu sou um espírito que possui uma alma e que mora no corpo. Isso é você, isso sou eu. Um homem, um ser humano em três dimensões. Não são três pessoas, mas nós operamos em três dimensões diferentes. No espírito ali, o sopro de Deus, onde Deus age, onde a palavra age, onde a manifestação sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Eu tenho alma em todos os meus sentimentos, minhas emoções, meu intelecto, está tudo ali, ó, contido, ali dentro, fervilhando. Mas eu tenho um corpo que se chama carne. Esse corpo, ele é contaminado pelo pecado. Esse corpo, ele caiu, ele se separou de Deus. Esse corpo, por isso que Deus manda circuncidar. A circuncisão era para o judeu entender que ele tinha uma carne, essa carne precisava ser marcada, que ele precisava entender que ele pertencia a Deus. A marca de Deus estava na vida dele, a marca da cruz, a marca de Jesus estava na vida dele. Agora, quando o texto fala que eu não posso confiar na carne, diz que eu não posso confiar, querido, naquilo que eu sou, naquilo, na essência do mal que existe dentro de mim. Então, quando você entende essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecemos o bem? Conhecemos, nós conhecemos a palavra. O Espírito de Deus está dentro de nós. Todas as vezes que eu for confrontado com o pecado, com o mal, o bem, o meu lado bom, sempre vai questionar. Sabe aquela história, aquelas besteirinhas que você ouve desenho? Um anjinho de um lado aqui, né? E um capetinha do outro lado, né? O capetinha manda o cara fazer o mal, mas o anjinho tenta convencer ele a fazer o bem. Então a palavra de Deus, ela está em evidência, até o ímpio, nas pedras clamando, estabelece essa condição aí. Mas o que é isso? É a minha natureza velha, latente, funcionando, querendo se afundar no pecado, mas eu tenho também uma natureza transformada, que não aceita mais a condição da prática. Que apesar de eu conhecer, de eu ter o conhecimento da árvore do bem e do mal, eu não posso viver nessa dimensão, porque essa dimensão é perigosa. Essa dimensão é uma dimensão religiosa. O que que a religião fala para você? Ó, isso você pode fazer. Isso você não pode fazer. Olha, até aqui você pode ir, mas daqui para frente você não pode mais. A religião faz isso. Mas a religião não muda você. A religião não tem poder de transformar você. Ela pode moldar, fazer uma bela caricatura de crente em você. Durante muito tempo, a religião estabeleceu uniformes na gente, né? Você tinha que usar determinado tipo de roupa, homem não podia ter barba, homem no máximo era um bigodinho, cabelo grande, nem pensar. As irmãs aí não podiam rapar as pernas, não podiam rapar o sobaco, tinha que ter aquele cabelão até, rastando ali, abaixo da cintura, e aquela saiona, pelo menos um palmo abaixo do joelho. Vocês riem? Mas até a medida da saia era medida. Do joelho para baixo tinha que ter um palmo. Passou disso, né? Não é, Dutch? Não é desse jeito, é. Dutch sabe. Acima de um palmo não tomava ceia. Era punida. Sentava no primeiro banco, o banco dos... Como é que era o nome? Era o banco dos... Não, não era o banco dos rebeldes, não, gente. Era o banco dos... Dos disciplinados, né? Então quem sentava no primeiro banco era aquele irmão que estava disciplinado. Tinha um cara que muitas vezes tinha errado feio, mas tinha uma irmãzinha lá que cometeu o grave pecado de vir com a saia meio palmo abaixo do joelho. Ela era punida, ela ficava 1, 2, 3, 4, 5 meses sem tomar ceia, porque não podia. Então a religião faz isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal faz isso. Mas a árvore da vida faz diferente. A árvore da vida te leva a um nível de entendimento onde a palavra vai funcionar em você e você sabe o que você pode, você sabe o que você não deve fazer e decide não fazer porque você decidiu praticar a verdade. Porque a verdade muda você, a verdade transforma você. Então não é uma condição, uma ordem que vai impedir você de fazer, mas é a tua condição dentro de ter nascido de novo, de ter sido transformado pela palavra, que faz com que você não faça aquilo que não faz parte do projeto de Deus. É diferente. Então a vida no Espírito, ela muda você porque ela estabelece em você uma condição de vitória. Eu posso fazer, mas não vou fazer. Eu posso fazer, mas eu não quero fazer. É diferente, gente, é outro nível de entendimento, é outro nível de comportamento. E à medida que você se relaciona com Deus, à medida que você se relaciona com a palavra, essa palavra, querido, ela vai transformando você, ela vai mudando você. E quando o texto fala aqui que eu vou sempre me gloriar em Cristo. O que é se gloriar em Cristo e não na minha carne? Eu não estou fazendo, não é porque eu não posso fazer. Eu não estou fazendo porque a glória, a graça de Cristo na minha vida me dá a condição de eu não fazer. Já viu aquela turma religiosa? Não, o que eu vou dizer agora não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. Não é nada, gente, é para a tua glória. Porque se é para a glória do Senhor, você nem vai usar um termo desse. Você vai dizer aquilo que o Senhor fez. É quando o cara começa a contar as histórias dele: não, mas isso é para a glória do Senhor. Não vou me gloriar, mas é para a glória do Senhor. Não é nada, é para a glória pessoal, sim. Porque se é para a glória do Senhor, eu não vou usar nenhum termo eu. Foi o Senhor que fez. Por que você vence o pecado, Guilo? Porque você é bom ou porque a graça nele em você te dá a condição de vencer o pecado? Acabou. Isso é se gloriar no Senhor. Não, o cara é bom. O cara olha, o cara vai lá, mata o pecado de peito, tira de letra. Para com isso, gente. Vacila com o pecado te destrói. que nós nunca vamos poder nos gloriar na nossa carne, que a nossa carne ela é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é fruto da queda, ela é fruto da religião, ela é fruto de algo que eu posso até, por determinado tempo, conseguir fazer determinada coisa, mas aquilo nunca vai estabelecer uma condição de vitória na minha vida. Mas quando eu decido me alimentar da árvore da vida, então tudo que é operado ali, tudo que é efetuado ali, é o Senhor que opera, é a graça que opera, é a verdade que opera, é a verdade que transforma, é a verdade que estabelece uma condição de vitória. Então não sou eu, é o Senhor, e eu estou vencendo o pecado, não porque eu estou vencendo, mas porque a graça do Senhor tem permitido que eu vença o pecado, e eu tenho superado determinadas situações na minha vida, não é porque eu estou conseguindo, porque eu estou lendo muita palavra, porque eu estou jejuando, não, mas porque a graça dele, efetuada na minha vida, me transformando de dentro para fora, vai fazendo com que eu vença o pecado a cada dia. Essa é a diferença, querido. Que a religião nunca vai conseguir fazer por você, porque a religião ela vai te dar mil e uma normas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aí você vai jejuar uma vez por semana, e você vai fazer uma campanha. Gente, essas coisas são até importantes, você precisa jejuar mesmo. Mas o dia que você jejuar e achar que está vencendo o pecado por causa do teu jejum, seu jejum não serviu para nada. O que Jesus fala em relação ao jejum? Não se põe remendo novo em vestido, porque do contrário se rompe, a rotura se torna maior. Ele fala, não se põe vinho novo em odre velho, do contrário os odres se rompem e perde-se o vinho. O que é esse odre velho? É essa carne, essa natureza velha que eu e você temos. O que é o vestido velho? É a nossa carne, aquilo representa a nossa natureza, disso que nós estamos falando. Então nós passamos a vida inteira remendando o nosso vestido, né? Passamos a vida inteira costurando o nosso odre. Quem não sabe o que é odre? É uma bolsa de couro, né? Usado para transportar água, né? Era muito usado antigamente, não havia garrafa térmica. Então usava-se odres de couro bem costurado, então ali carregavam durante muito tempo, guardavam-se vinho. E só que à medida que esse odre, esse couro vai ficando velho, ele vai apodrecendo, vinho, água, chegou a hora que acabou, joga vinho novo, ele não aguenta a pressão e rompe. Então não dá para você ficar reformando o teu odre a vida inteira. Tem como, querido. Ah, fez um buraquinho ali, vamos dar uma costuradinha aqui, ó. Ah, o vestido rasgou, vamos colocar outro remendo aqui. Chega uma hora que não aceita mais remendo, está tão costurado, você não tem como remendar mais, é isso que Jesus está dizendo. Não adianta você se gloriar na tua carne, na tua velha natureza. Não adianta você se gloriar na tua velha condição. Não adianta você se gloriar numa estrutura que ela está fadada ao fracasso. Não adianta você se gloriar numa estrutura que ela está 100% contaminada com o pecado. Jesus fala, saia desse ambiente e vem para um outro ambiente onde a minha graça governa, onde a palavra governa, onde a verdade governa, porque é esse ambiente que vai estabelecer em você uma condição de vitória diária, querido. À medida que você mergulha na palavra, a palavra transforma você. A palavra muda você. Então você não está costurando o odre, você está renovando o odre. É como se Deus tirasse o vestido velho, joga fora, e coloca ali um vestido novo. Deus tirasse aquele odre velho que está perdendo o vinho todo dia. E o vinho de Deus sempre é bom, né? O vinho novo sempre é bom. Imagina quanto vinho novo Deus não te dá todo dia. Está fazendo tudo pelo... mão de buraco, né? Perde tudo. O vinho de Deus sempre é bom. O problema é o nosso odre que não consegue armazenar tudo aquilo que vem de Deus. Aí Jesus fala, sai dessa velha condição. Entra numa nova condição, onde a minha palavra vai funcionar, onde a minha verdade vai funcionar, onde a condição da palavra ministrada, ela entra dentro de você e estabelece uma condição plena de mudança. Por isso que Paulo fala, eu não posso me gloriar na minha carne. A nossa carne não tem nada de bom, gente. Não tem nada que você possa tirar de bom nela. A tua carne sempre vai te levar para a destruição. Ela sempre vai te levar para o engano. E naquilo que ela consegue vencer é algo ilusório. Não teve um resultado satisfatório. Como se ganhou, mas não levou. É como Fluminense, né? Caiu para a segunda divisão, mas está lá na primeira divisão. Não vale a pena, querido. Mas quando você decide se gloriar no Senhor, por quê? Porque é Ele. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que perdoa, é Ele que ama. Ou nós temos condições de amar alguém? Temos. Sabe aquele cara chato, aquele vizinho chato que te inferniza a vida? Você tem condição de amar ele? Você ama ele em Jesus. Que a tua vontade é pular no pescoço dele e fazer que nem faz com uma galinhazinha, né? Crack. Não é não? Aquele cara no teu trabalho que inferniza a tua vida, que puxa o teu tapete o dia inteiro. Você tem condição de amar ele? Em Jesus você tem. Que a vontade é pular no pescoço dele e torcer que nem torce uma galinha, bem, bem torcidinha. É assim ou não é? Então tudo, querido, é Ele e nós, é Jesus que opera, é Jesus que faz. Toda ação de mudança é Ele que faz, eu não tenho condição de fazer nada. Eu posso até conseguir fazer alguma coisa, mas mesmo aquilo que eu consigo fazer, eu não posso me gloriar. Não, eu fiz, não foi não, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez, porque é Ele que opera, é Ele que sara, Ele que transforma. Foi Ele que morreu na cruz, é Ele que nos dá todas as condições de funcionamento na palavra. Ele é a própria palavra revelada, a própria palavra transformada, que tem condição de nos mudar de dentro para fora. Tudo aquilo que eu faço, que eu construo no âmbito religioso, gente, isso é muito bom para a gente se gloriar. Eu, não é não? Tá o camarada que exige glória para si, exige respeito para si. Nós não podemos nos gloriar na nossa carne, mas aquele que se gloria, glorie-se no. Aquele que se gloria, glorie-se no. Para encerrar, abra lá em Romanos capítulo 11. Essa questão de se gloriar no Senhor, querido, ela é tão séria. A palavra de Deus, ela fala de galardão. Eu já vi gente assim falando, não, eu quero ter o meu galardão. Gente, vivendo a vida cristã para construir galardão. Mas quando o texto fala de galardões, né, fala de recompensa, tudo aquilo que nós construímos no reino de Deus, diz que quando nós estivermos com o Senhor, na ceia, na grande ceia depois do arrebatamento, a palavra de Deus diz que esses galardões, eles serão depositados aos pés do Senhor. Ou seja, aquilo que você ganhar, você vai ficar tão constrangido, você vai pegar esse galardão e levar lá nos pés do Senhor e colocar aos pés dele. Foi o Senhor que morreu, foi o Senhor que fez tudo. Então tem muita gente buscando um galardão. Não vai ter galardão. Que até mesmo aquilo que nós conquistarmos, nós vamos ficar tão constrangidos que esses galardões serão depositados nos pés do Senhor por causa disso aqui, ó. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Coisa tremenda, querido. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por isso que o texto fala, nós não podemos nos gloriar na nossa carne. E aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Altivez é caminho de morte, querido. Orgulho é caminho de morte. Hoje, a igreja ela está extremamente altiva. A igreja, de um modo geral, que a igreja está girando em torno de homens, de pessoas. E as pessoas gostam de honra, gostam de serem aclamadas. Vamos voltar para a essência simples do Evangelho, onde Jesus é a única razão e o único motivo de ser. A ele, pois, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, porque somente ele, querido, é digno de receber toda a adoração. Se coloca de pé. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.